isso que eu digo: paixão só sofrida, amor só de rapariga e beijo só se for de língua. Vem com G10. Portal do Arrocha. Nome do sucesso é G10 cantor. Vem com G10, vem com G10. Eu sou empresário, moro na cidade. Amanheço o dia no computador e de segunda a quinta minha vida é um estresse. E quem já me conhece sabe como sou. Mas chega fim de semana tô na putaria. É só alegria no interior. Acordo de manhã cedo na caminhonete, público na internet e aí sextou, sextou. Criado na cidade, mas eu gosto é do piseiro. Vai, vai. De vaqueiro junto com a mulherada, cachaça, uísque e gelo. Vai, vai, e vida de vaqueiro. Eu fui criado na cidade, mas eu gosto é do piseiro. Vai, vai, e vida de vaqueiro junto com a mulherada, cachaça, uísque e gelo. Vai, vai, vida de vaqueiro. Cidade, mas eu gosto é do piseiro. Vai, vai, vida de vaqueiro. Com a mulherada, cachaça, uísque e gelo. Vai, vai, e vida de vaqueiro. Eu fui criado na cidade, mas eu gosto é do piseiro. Vai, vai, vida de vaqueiro. Junto com a mulherada, cachaça, uísque e gelo. Vai, vai, e vida de vaqueiro. Eu fui criado na cidade, mas eu gosto é do piseiro. Vai, vai, e vida de vaqueiro. Cantor, é o CD promocional.